te entrego, Senhor, meu coração. Quero ouvir tua voz. Eu preciso de ti como um amanhecer sempre precisa do sol. Ouça o meu clamor, cuida do meu viver. Com a tua forte mão, Senhor, vem pra me proteger. Confio em ti, sei que nunca me deixará. Meu amor não acabará. Nos teus braços eu descansarei, pois és fiel, meu Senhor. Todo mal se dissipará quando o teu nome eu chamar, e não haverá mais sofrer, pois em teu nome há poder. Te entrego, Senhor, meu coração. Quero voz, eu preciso de ti como um amanhecer sempre precisa do sol. Ouça o meu clamor, cuida do meu viver. Com a tua forte mão, Senhor, vem pra me proteger. Confio em ti.